adolescência em retratos. Ei, Marcão natural da terra. Ou pátria armada, estagnada. Um berço hostil, inocente, sensualidade. Contraste infanto-juvenil. No Brasil, sem censura, sem vergonha, sem caráter, inclusive televisões, sendo posições, exceções à tarde. Modernidade, a infância com vestimentas adultas. Normalidade, danças eróticas, crianças seminuas. Como se não bastasse a triste gramática da vida. Jovens ligados às palavras, crimes, drogas e bebidas. Fotografia construída da juventude que não se interessa. A fonte pro pobre conversa, mas não pra uma palestra. Deserte da mentalidade, repleta de futilidade. Pensa o que é fase da vida, mas transforma a vida. É a própria fase terminal, vive na terra do nunca. Nunca cresce, nunca amadurece. Ao mesmo tempo em que envelhece. Ei, garoto, me responda, o que é ser brega? 14 anos estudando, 14 anos em uma cela. Ei, garota, me responda, o que é ser brega? 14 anos virgem ou 14 anos idética? Adolescência em retratos. Vem ver retratos dessa adolescência. O porquê do meu grito de urgência, sabe? Cercado de más influências, aonde vou chegar? Vem ver retratos dessa adolescência. O porquê do meu grito de urgência, sabe? Cercado de más influências, aonde vou chegar? Imagine Maria retirando o líquido amniótico. A esperança esquartejada, a saída fechada, o futuro em destroços. Assassino, substantivo mais adequado é quem pratica tal ação. Pois a vida se forma no momento da concepção, irmão. Desconheço tua opinião, o que pensas, mas te falo. Que o DNA está completo, já no óvulo fecundado. Desculpe, se pressiono na mesma tecla, nela sempre insisto. É chocante, mas imagino o aborto de Jesus Cristo. Não é paranoia, quantos livros não escritos, quantas soluções não apresentadas, quantos amores não vividos. Por outro lado, pesadelos, traumas psicológicos, gravidez ectópica nas trompas de Falópio. Sentimentos culposos, flashes, fiel companhia, reflexo, riso inocente, transpiração, taquicardia. Muitos desejam que você despedisse o amor de um filho. Amor, fidelidade, palavra-chave, o livro do abismo. Assim? Salvará vidas, um do aborto, da síndrome da imunodeficiência adquirida. Seres burros fazem sexo e não amor. Não pensam com o cérebro, mas com o órgão reprodutor. Assim se tocam, se usam, se vendem. Assim são traídos, assim se arrependem. Pretagem, olha, azul foi falso. Do mesmo modo, corpo malhado. Prazer individual, momentâneo e delicado. E essa tolice origina em consequências muito sérias. Descem pelo ralo lágrimas de remorsos e venérias. Eis a falta de diálogo, alienação da juventude. Marcas levadas por toda a senectude. Adolescência em retratos. Vem ver retratos dessa adolescência. O porquê do meu grito de urgência, sabe? Cercado de más influências, aonde vão chegar? Vem ver retratos dessa adolescência. O porquê do meu grito de urgência, sabe? Cercaram de más influências, aonde vão chegar? Clique, fotografia tirada da juventude nesse mundo podre, triste, que muitas vezes nós jovens fazemos pose.